agressões e as afrontas de Penina, Ana não parou. Em meio a um mundo corrompido e perseguido, Débora continuou. Em meio a tantas aflições e tantas perdas, Noemi se preservou. Em meio a tanta solidão e dificuldades, Ruth pelejou. Todas essas mulheres passaram por tantas aflições e não pararam. Rejeitadas, sensíveis e até mesmo angustiadas, mas ergueram a cabeça e escolheram marchar. Está perdida, mas eu vou marchar. Casamento por um triz, mas eu vou marchar. O meu filho desviado, mas eu vou marchar. O celeiro está vazio, mas eu vou marchar. Mesmo angustiada, mas eu vou marchar. Não entendendo nada, mas eu vou marchar. Quem vai na minha frente é o leão de Judá. Mulher, marcha, então marcha. Não pare de lutar nessa peleja. Deus confia em ti. Triunfar. final você vai triunfar.